Você de conceito e de igualdade, desde diferente, a de amizade, desde disposição, é de especialidade, a altamente é paz, justiça e liberdade. Demorou, DJ! Oba! Tente de coração e não há tempo pra brigar. Guerras ou discussão, a vida é curta, amigo. Põe a mão na consciência, dance e balance, é. Sem violência, por que tanta briga? Tanta desunião, se Deus tem parada, muita paz e união. É por isso que eu canto, sem medo de errar. Vem com o MC Pichote que a festa vai começar. Oba! Tentando entender por que no mundo de hoje em dia as pessoas só pensam: eu vou matar ou morrer. Então, amigo, pare pra pensar, por favor. Deixe a paena e pense nisso. Ponha isso na cabeça que a vida é curta, amigo. Por favor, não se esqueça. Curtir o baile funk do jeito que eu sempre quis. Um baile sem violência, amor e amizade. Isso não fica só no sonho, vai ser realidade. Basta que cada um quer fazer a sua parte. Eu já estou fazendo a minha, cantando a verdade. Ponha isso na cabeça, viva em paz e pode escrever. Que for baile não acabar, só depende de você. Oba!